coração aberto. Pichote, vem que vem. Já me acostumei com seu jeitinho de falar no telefone, besteirinha pra me provocar. Quando eu te pegar, cê tá perdida, vai se arrepender de um dia ter no meu lugar. Peço, por favor, não se apaixone, pois não sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou. Eu só tenho cara de santinho, sempre passo com jeitinho, coitada de quem acreditou. Eu prometo te dar carinho, um encontrinho, pra tudo estar sozinho, livre pra voar. Sabe, um outro dia a gente pode se encontrar de novo. Eu prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinho, livre pra voar. Apareceu, trouxe um brilho de felicidade. Se escondeu, me dizendo que eu pertenço a você. Pode acreditar, dessa vez vou me entregar de corpo inteiro. Me apaixonar e viver um sentimento verdadeiro. Eu quero amar e viver eternamente ao lado seu. Vai, Dodô! Até de madrugada Encontrinho. Maravilha! Eu costumo dizer que o encontrinho tá igual a festa do Bené no Cidade de Deus. Conseguiu reunir os cocota, a galera da igreja, todo mundo aí, ó. Felicidade, agora, Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Obrigadão, Dodô. Que isso, que Deus abençoe esse momento. E vamos embora. Muito bom. Vai! Esquece. Tchau. Obrigado!